Salvador, Salvador, good evening. Your Chinas 6201, holding point, runway 10, ready. China 6201, cleared for takeoff runway 10, wind 140 degrees with 12 knots. Yeah, clear. Takeoff runway 10, China 6201. Boa noite, voo 236 para Fortaleza, prepare a mão, me aguarda. Guarda a mão, a informação é assim. Boa tarde, Oxamé 6259. Boa noite, Oxamé 6259, é o número 2 da guarda-copa, prepare a Dael. Solo voo 945, puxa só na 2. Autoridade, reposto táxi. Já mandaram táxi, reposto em breve. Airborne at 17, call departure 119 or decimal 8, have a good flight. 119 decimal 8, thanks, 6201. Gol 1236, copia. Copia, gol 236. Gol 1236, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pezulu 19, após conforme a rota. Da coluna 0, curva esquerda, Momo, transição Froti, aciona 5511, 119.8, é o controle. Fortaleza, nível 370. Correto, cotejamento autorizado, puxa e reporta o táxi. Puxa, 6259, corta. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Via Pezulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Da coluna 0, curva direita. Dael, Leda após Motiva. Aciona 5505, 119.8, controle. 160 para Guarulhos, antes do Lua 90, pessoal Marcelo. Está 10, com curva direita, saiu da Elvê da Mótica, 5508. Estamos 29, daqui a pouco chamam para a puxa, obrigado. Sim, está correto, aguardando. Contato do voo 9645, temos 106 a bordo, 4 horas, Galeão. Sim, 645, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chama a torre, 1-8-295, ajuste no 020, bom voo. Índia, espera a torre, 1895, obrigado, amor. Vai, Salvador, boa noite, eu estou 3290. Estão 3290, prossiga. É, corrigindo, 3283, 3290 foi quando a gente chegou. 3283 para 4, por gentileza. Só um minutinho, copo, para sair da boa. Guardando, obrigado. Torre 1645, pronto na espera da 1-0. 1645, a linha decola da 1-0, ventando 4-0 graus, com 1-1, né? A linha decola da 1-0, gente, 1645, obrigado. 3-3-6 para ataque. 153 a bordo, alterna Celestina, 3 horas e 8. Gona 236, táxi autorizado via Paito Índia, ponto de espera 1-8-1995, ajuste no 020, bom voo. Paito Índia 1895, 1020, ao ajuste, boa 236, boa noite. São 3-2-3, cópia. Afirmativo, tá pronto. São 3-2-3, autorizado Brasília, nível 360, via Pezuna 7, após conforme rota. Da cola pistão na 0, curva direita, perfil de saída arbora, após Elefa. Aciona 55117, controle 119.8. 360, via rota, Pezuluno 7, apino e chegada lá em Brasília. Decola a curva direita, arbora Elefa, 19.8 e o transponder é 5517, 3283. São 383, procedimento correto, raposa pronto. Tá pronto, 3283. Para pra iniciar a puxa. Afirmativo. Combo. Controle 198, obrigado, amor. controle, boa noite, voando 236, ponto zero, pronto. Noite com 236, linha decola da 10, vento no 40 graus, com no 1, né? Decolando aos 27, um controle 19.8, bom voo. 19.8, boa noite. Oi, Salvador, gol 1.705, baixar travado, final 1.0. Livre pouso na 1.0, tentou no 40 graus com o 1.9, altímetro no 0.20. Livre pouso na 1.0, 1.20, gol 1.7.0.5. Para o táxi, o Cé 3283, estamos com 133 a bordo, 3 horas e 15, alterna com fins. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera 1, decimal 95, ajuste na 0, 20, bom voo. 320, autorizado o táxi, lá vai monitorar, obrigado, boa noite, Cé 3283. 5, no solo 3-1, livre direito, solo 1-2-1, decimal 1. Direito 1-2-1, 1-1, gol 9705. Próxima, 2-3-2, 8-3. 3-2-3, ali mantém 1-0. Ali mantém 3-2-3. Paulo Salvador, gol 705. Gol 705, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, portão, gol 705. A 3-2-3, livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, com 1-0, né? 3-0-3-2-3. Decolado aos 3-4, tinha um controle 1-9-8, bom voo. 9-8, grato. Salvador, o Xaner 6259 está na ponte 9 para a Puxa Santa. Tá, o Xaner 6259, portão 9, reporta o táxi. Caramba. localizada. Isso que eu queria falar é a parte externa. Chamará. Salvador, boa noite, TAM 3197, Centro da Eco, cópia Galeão. Essa 3197, mantém me escute agora, qual pergunta? Guardando a saída presa, seria qual? É da El, Leda e Irumi. Para poder cancelamento, prosseguir para o 17. Gente, regra dos 1-7, 1 segue para o 1-7 com base pela direita, reparte base para a final. Chamará o esquerdo, com base para a final. Cono 30 graus, cono 0 nas, altímetro no 020, livre pouso na 1-7. Luiz, quem é que fala? Livre pouso para 1-7. Está com 1-4-7 a bordo, 4 horas e 33 de Galeão. 6259, autorizado o táxi, está ponto de espera via parte Índia. No ponto de espera, chame a torre, 1-8-95, ajuste na 020, bom voo. Obrigado, senhor. Até lá, nossa escuta, parte Índia, torre 10895 lá. 6259. São 3197, qual? Via Matheus. São 3197, autorizado Galeão, nível 340, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída da El Leda, após voa DCT Irumi, upper November 857, aerovia, após conforme a rota, aciona 5527, controle 119, decimal 8. visando o Galeão 340, na colada 10, curva direita, da Euleda, direito do Irume. 198 controle, 5527, autotransponder. Até 9857, de acordo com a rota, tá? 3197. Correto, então 3197, reporta pronto. Boa noite, eu vou achar 6259 tranquilamente. Sim, mantenho no zero. Ok, graças a Deus, mantenho no zero, vou achar 6259, graças. Meia 259, decolar da 10, vento 150 graus, como 0 dá. Decolado 49, chama controle 1, né, decima 8, bom voo. Muito obrigado, bom domingo, 198, adicionei 6259. 3197, puxa estacionamento no 07. Autorizado, São 3197, reporta táxi. Beleza, reporta a nota 3197. Para o Texas 3197, 106, Atena Guarulhos, 3 horas e 40. 3197, taxa autorizada, via Pátio Índia, ponto de espera, chame a torre, no 8.95, ajuste no 020, bom voo. Pátio Índia, 1895, obrigado, boa noite, tá 3197, com 020. Boa noite, TAM 3197, porta 0010, tá pronto. Boa noite, TAM 3197. Boa noite, TAM 3197, a linha decola 10, vento 150 graus, como 2 lá. A linha decola 10, TAM 3197. Boa noite, Jack 1 November, em qual intenção? Pouso na precisa. Gente, reparte na final. Na final, tá, ajuste, senhor. 1020, vento 150 graus, como 2 lá. Decolador 59, chame controle 1 na decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite, tá 3197. primeiro avistado, livre pouso na 35, vento no quadro 0 graus com 1 nós, altímetro no 020. November, pouso autorizado. November, solo 03, confirma parte 4. Gente autorizado backtrack, após livre táxi parte 5. Se ele veio estacionar. Ô, Salvador, muito boa noite, 1705, informação é a ECO, atualizada para Galeão. Boa noite, 1705, boa noite. Pro Galeão, está autorizado, nível 360. Decolando a zero, curva direita. Perfeito saída da EL, LED após o ADCT Irume. Até November 857, aerovia após conforme a rota. Aciona o transponder 5535, controle 119, decimal 80. Massivo Toreto, foi autorizado o voo 1705, 360, Galeão. Decola da 1-0 na saída da EL, Leda, direto Irume, curva direita. Nossa November 857. 5535, mas seu transporte 198 com controle para o Gol no 705 no 010. Correto, Gol no 705, reporta pronto. Mandaram? tava no nível 2340. Está solicitação o gol 2093, 4300, porém até o 3400. Para o pushback, acionamento ONU 705-002. 17-0530, portão 2 no táxi. Chama para o táxi, querido. ONU 705.